dizer como você não me daria bem. Mas no fundo só queriam ter a metade do que a gente tem. E eu tenho tudo que eu quero na vida contigo. Ninguém é perfeito, mas do teu jeito eu te aceito e eu tenho teu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Calma.